meuscds.com. E hoje é a noite, mas está errada a minha vida. Já passou das oito, eu não estou bem. Quando eu mudei meu celular pro passado na marcha, pra balada tirei meu nome. E eu achei sem procurar, viciei só. E no coração coloquei uma plaquinha. E quem pegou, pegou, pegou, não pega. Quem beijou, beijou, beijou, não pega. Tendo um amor de falar da vida. Vamos beijar. Quem pegou, pegou, para ouvir. Quem beijou. Parceiro Marcel Silva ameaçou. Mais um, Tatá, mais um, Tatá, mais um.